Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. De novo na Rádio Boa Nova, com estas palavras de esperança, este programa que é novo na Rádio Boa Nova, com transmissão às sextas-feiras, às 10h30 da manhã e aos domingos às 10. Vamos então destacar este domingo em que se celebra a festa da Sagrada Família, exatamente o domingo seguinte à celebração do Natal. Damos as boas-vindas a esta hora ao seu padre António Loureiro, pároco em Oliveira do Hospital. Dizer que este programa Palavras de Esperança tem também contado com a participação do seu padre Orlando Henriques, pároco em Pampilhosa da Serra. Estas palavras de esperança que representam o arciprestado nordeste da Diocese de Coimbra. Seu Padre António Loureiro, seja bem-vindo mais uma vez à nossa companhia. Temos que destacar este domingo em que se celebra a festa da Sagrada Família. Então, uma saudação a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Boa Nova. A continuação de umas boas festas de Natal, que o Menino Jesus seja uma bênção para todas as famílias. Então, estamos no domingo, dentro da oitava do Natal, em que se celebra a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Portanto, falar da Sagrada Família, sobretudo Jesus, Maria e José, mas também são todas as famílias que existem. Seu Padre, já agora, como é que olha para o estado das nossas famílias? Este é um grande desafio. Olhar para a Sagrada Família é um convite a redescobrir o sentido da família. A família é como um local de amor, onde as pessoas são chamadas a desenvolver-se, a serem felizes, a criarem um futuro. Mas hoje diremos que existe uma crise nas famílias, uma crise profunda. Parece que existe por aí uma espécie de vírus que desestabiliza as famílias, que introduz problemas nas famílias e que muitas vezes a solução não é fácil e recorre-se ao caminho mais fácil. Também há muitas famílias desintegradas, muitos novos modelos de família. E a todos, como padre, eu dizia, desejava um bom Natal, boas festas, mas somos também chamados a olhar para o sentido da família cristã, que vai redimir de novo as famílias. E voltando a olhar para a família tal como nos apresenta a Sagrada Escritura, a família constituída por um homem, uma mulher, os seus filhos, representada de modo especial na Sagrada Família, penso que a sociedade irá redescobrir o valor da família e voltar a mostrar aos nossos jovens o ideal da família com estes princípios cristãos, que me parecem que são de todo homem, porque todo homem quer ser feliz. E é no encontro entre pessoas diferentes que se amam, que se complementam, que o amor pode acontecer. Portanto, acabam por ser estes os seus votos para o novo ano que está mesmo aí. Exatamente, estamos a bater à porta o ano de 2019. E que seja também para todas as famílias um ano de renascimento ao amor, à fidelidade, à compreensão, à harmonia. De tudo isto nos vai falar também a liturgia deste domingo. É para isso que vamos então agora centrar e canalizar as nossas atenções. Seu Padre convidava-o então a fazer uma interpretação, ou seja, a dizer-nos com palavras mais simples aquilo que são as leituras deste domingo da Sagrada Família. Em primeiro lugar, descobrimos que a Sagrada Família é uma família muito especial. Maria é virgem. O filho é o filho de Deus. O esposo vive na castidade. Então isto porquê? Para mostrar que o amor tem raízes humanas e espirituais que vão além do carnal ou puramente sexual, ainda que sem o excluir. E a família de Nazaré é modelo de um amor radical, mas que prescindiu de muitos elementos daquilo que habitualmente entendemos fundamentais no amor humano. Deus quis mesmo que a relação sexual fosse a expressão e fonte de alegria para o amor humano, mas na Sagrada Família está a dizer-nos que quando o amor divino toca o humano, este se torna puro e casto. E para dizermos que o amor humano tem muitas dimensões. E na Sagrada Família descobrimos então esta dimensão do amor que é humano, mas ao mesmo tempo que é desinteressado, que é casto, que é puro, que é autêntico, que é autodoação, mas de onde não há egoísmo, de onde há oblação de si mesmo e de onde há privação desta dimensão tão importante que é a sexualidade. Sem a negar, mas reorientando-a para que a família possa viver o amor com este toque, diria, de Deus, não é? Seja acima de tudo o amor e a boa relação entre os casais, juntamente com os seus filhos. Exatamente. E ainda que às vezes possam nas relações humanas ou nas relações mais íntimas haver algumas dificuldades, a Sagrada Família está a dizer-nos que o mais importante é efetivamente poder viver esse amor autêntico e profundo que é a doação de si mesmo. E quando o casal descobre que Deus está presente, penso que podem ultrapassar todas as dificuldades. Com certeza que Maria e José também tiveram os seus problemas, as suas dificuldades, às vezes até as suas desconfianças, do que a própria Sagrada Escritura dá nota quando a Virgem ficou grávida, mas foram capazes de ultrapassar, de compreender-se, de aceitar-se, de respeitar-se e de viver um amor humano muito profundo, muito autêntico e que se transformou em exemplo para todos, para todas as famílias. Portanto, isso é o que nos transmite então a leitura, as leituras deste dia, deste domingo, o domingo em que se celebra a festa da Sagrada Família. Seu Padre, mais do que nunca é importante a oração em família? Sim, eu penso que é importante a família criar um espaço para Deus. Então eu até aproveitava para ler um pouquinho de um discurso do Papa Paulo VI, agora São Paulo VI, que fez em 1964, quando visitou a Sagrada, ou melhor, a casa de Nossa Senhora, da Sagrada Família em Nazaré. Então ele dizia, com palavras que parecem muito atuais, em 1964, parece que foram ditas ontem, em que falava do que podemos aprender na família de Nazaré, na Sagrada Família. Dizia ele: em primeiro lugar, uma lição de silêncio. Oh, se renascesse em nós o amor do silêncio, esse admirável e indispensável hábito do espírito, tão necessário para nós, que nos vemos assaltados por tanto ruído, tanto estrépito e tantos clamores na agitada e tumultuosa vida do nosso tempo. Se era em 1964, o que ele diria hoje? Verdade. Mas é a mesma coisa, não é? Silêncio de Nazaré ensina-nos o recolhimento, a interioridade, a disposição para escutar as boas inspirações e as palavras dos verdadeiros mestres. Ensina-nos a necessidade e o valor de uma conveniente formação, do estudo, da meditação, da vida pessoal e interior, da oração que só Deus vê. Portanto, a importância do silêncio. Mas depois dizia também uma lição de vida familiar. Que Nazaré nos ensine o que é família, a sua comunhão de amor, a sua austera e simples beleza, o seu caráter sagrado e inviolável. Aprendamos de Nazaré como é preciosa e insubstituível a educação familiar e como é fundamental e incomparável a sua função no plano social. Mas a família necessita também de trabalho, por isso há também uma lição de trabalho. Nazaré, a casa do filho do carpinteiro. Aqui desejaríamos compreender e celebrar a lei severa, mas redentora, do trabalho humano. Restabelecer a consciência da sua dignidade, de modo que todos se sentissem. Recordar aqui, sobre este teto, que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que a sua liberdade e dignidade se fundamentam não só em motivos económicos, mas também naquelas realidades que o orientam para um fim mais nobre. Daqui queremos saudar os trabalhadores de todo o mundo e mostrar-lhes o seu grande modelo, o seu irmão divino, o profeta de todas as causas que lhes dizem respeito, Cristo Nosso Senhor. Então está a ver, palavras do Papa Paulo VI continuam bem atuais e que nos ajudam a descobrir a importância de viver hoje bem a família. Então, se formos às leituras, apenas recolher um pensamento de cada uma das leituras. A primeira leitura, de Ben Sirá, escrita 2 séculos antes de Cristo, diz palavras muito simples, mas tão atuais. Diz: ampara o teu pai e não o desgostes. E podemos pôr aqui o pai, ou ou a mãe, é a mesma coisa. Filho, ampara a velhice do teu pai e não desgostes durante a sua vida. E se a sua mente enfraquece, sê indulgente com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com o teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Portanto, a importância de os filhos a serem os cuidadores, se zelarem pelos seus pais já na sua idade de velhice, porque família não é só os pais criarem os filhos, é depois os filhos cuidarem dos pais. Ora, que bonito, é isso mesmo. E muitas vezes vemos que os filhos, quando os pais já se tornam débeis, e agora às vezes se prolonga a vida pela assistência social e pelos cuidados de saúde, os filhos esquecem os pais que lhe deram a vida. Então a palavra de Deus recorda isso. Mesmo que ele perca o vigor ou a sua mente já não funcione bem, lembra-te, ele é o teu pai e por isso respeita-o e ama-o. Aliás, é o quarto mandamento da lei de Deus. E por isso também um convite a todos os filhos neste tempo de Natal que se aproximem dos seus pais, que os vão visitar, que lhes deem o carinho que eles têm direito, porque são o pai, porque são a mãe, porque deles e por eles Deus lhes deu o dom da vida. Exatamente. Depois, a segunda leitura fala-nos um pouquinho daquilo que poderíamos chamar as relações familiares. E então é um convite a que sejamos capazes de superar os conflitos e os problemas com perdão e amor, com espírito de bondade e humildade. Tantas vezes aparecem problemas na família e a família desentendem-se, os esposos desentendem-se, os filhos desentendem-se. E por vezes problemas muito duradouros, não é? Que se prolongam ao longo de tempo. Há famílias de costas voltadas durante décadas. Exatamente. E às vezes até por coisas, não diria insignificantes, mas a que se dá demasiada importância, porque foi dito, porque aconteceu, e depois falta-nos esse espírito de perdão e de reconciliação. Então, nos casais, e isto é um chamamento muito especial aos casais, nós iremos ter, neste dia, a Igreja Diocesana de Coimbra celebra o Dia Diocesano das Famílias, com um gesto muito especial, que é a bênção dos casais jubilados, aqueles que fazem 25 anos de casados, 50 anos de casados. Nós aqui na nossa, em Oliveira do Hospital, teremos também no dia 20 de janeiro a festa das famílias, justamente com a bênção dos casais jubilados. E queremos convidar todos aqueles que se casaram neste ano e que fazem 5, 10, 15, 20, portanto, um múltiplo de 5 de anos de casamento. Para quê? Para celebrar a família, para mostrar que a família, o amor na família pode perdurar ao longo do tempo. E esta é uma das grandes dificuldades do tempo de hoje. Vem uma crise na família e parece que o amor não perdura. E é possível recuperar o amor na família. E o grande convite é este: defende o amor da tua família. Com humildade, com perdão, com compreensão, muitas vezes abdicando de alguma coisa. Mas entende que a família é o mais importante. E a Igreja continua a defender que o matrimónio é para a vida inteira, para a vida toda. Mas não um matrimónio infeliz, não aguentar-se e suportar-se. O propósito do casamento é amar-se todos os dias da nossa vida. E esse é que é o caminho feliz e que hoje somos convidados a resgatar de novo. Amar-se e respeitar-se todos os dias da nossa vida. Esse é o compromisso do casamento e que os casais, se acontece algum problema, olhem também para o passado e projetem o futuro à luz desse solene compromisso que assumiram ante Deus. Porque nem tudo será mau, não é? Num balanço entre os momentos bons e os momentos maus, enquanto os bons forem superiores aos maus, o balanço é sempre positivo. Eu diria que os bons são sempre superiores aos maus, se as pessoas quiserem. Porque pode haver momentos maus, mas se eu for capaz de pôr os momentos maus com o valor relativo que eles têm e resgatar o bom, pode haver situações em que as coisas realmente se compliquem muito e sejam insustentável a continuidade. Mas muitas vezes o casal tem que ter mais paciência, mais acolhimento, mais perdão, mais tolerância e essa vontade de recuperar o amor do dia do casamento. Porque para mais, para a família cristã, há uma graça, a graça do sacramento do matrimónio, que se mantém atual e viva ao longo de toda a vida. Então este dia é também para isso, para celebrar que o humor é possível ao longo de toda a vida. E que este ano de 2019, que está quase a entrar, seja também de boas realizações para as famílias. Acaba por ser esse também a nossa vontade, não é? Neste último programa de 2018. Exatamente, exatamente. E o Evangelho de hoje mostra-nos Jesus já grande, já com 12 anos no templo. Então a importância também de que a família coloque os filhos num sentido religioso, num caminho religioso, como fez a Sagrada Família. Os 12 anos correspondem à nossa profissão de fé, onde a criança judia se tornava adulta e responsável pela sua própria fé. Então Jesus aparece no templo a dialogar sobre a palavra de Deus. E os filhos e os pais que o perderam, aflitos, lamentam-se um pouquinho ante ele, ante Jesus. E Jesus diz, mas não sabias que devia ocupar-me das coisas do meu pai? E é muito interessante, Maria fala com Jesus e que diz, teu pai e eu. Não diz eu e teu pai. Teu pai e eu. Põe o outro à frente. E este é o sinal da delicadeza que existe na Sagrada Família e que deveria existir em todas as famílias. Muito bem. Sr. Padre António Loureiro, estamos na retinha final e este também para proporcionarmos um tema musical muito interessante e do conhecimento de todos e que sei que gosta de forma particular. Sim, então, olha, tínhamos um tema que não é religioso, mas que penso que é muito apropriado para este dia. Não é uma canção litúrgica, e por isso diria que não se deveria cantar na igreja, nos casamentos ou noutras celebrações. Mas pode ser cantado em família, não é? Exatamente. Em família e em outras festas é muito importante. Na igreja não, porque não se dirige a Deus. Fala do humor humano. E por isso não é propriamente um hino litúrgico. Mas sim um hino muito bonito, de alguém muito inspirado, que fez uma canção muito bonita, a Carolina das Landes, em que diz que o humor é para a vida toda. E que esse amor para a vida toda é o que a Igreja quer proporcionar a todos e convidar a todos. Que esse amor que um dia encantou o coração seja capaz de ser celebrado ao longo de toda a vida. É assim mesmo que terminamos e em grande, Sr. Padre António Loureiro, com este desejo de que o amor brote entre as famílias para a vida toda. Muito obrigada. Já sabe que é um gosto da minha parte poder partilhar consigo estas palavras de esperança. Muito obrigado também. Um bom ano para todos e que este 2019 seja também um ano de bênção para todas as famílias. É isso mesmo. Cá estamos então para o ano. Obrigada. Quando o nosso filho crescer, eu vou lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar, ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor. Quiser saber melhor como é que veio ao